Pergunta se a Anatel está com prioridade para o destino. Relógio 543, negativo, autorizado desvio, reporta técnico. Autorizado desvio, reporta técnico. Abatango, Vita Serra Hotel, autorizado direto de destino. Direto destino, acendendo para 100, Vita Serra Hotel. Vai atingir 4000, prosseguiria, o azul 9543. Relógio 543, com central patrão. Atingi 4000, voo azul 9543, totalmente visual agora. Autorizado a linha, ele fala que o 90 graus e 1 autorizado a linha, ele fala 90, voo 9094. Mantém 3, meu pai. Sente agora acompanha o de azul 9543. Atingi e mantém 4000. Vitor Charlie Hotel. Mantém 3000. O Vitor Charlie Hotel foi autorizado direto de China, porém não autorizado subir. Pode subir a partir da presente para o nível 100 direto de China, já 4.7 milhas separado lateralmente do tráfego de aproximação. Certo, entendi. Já direto de China seria fora do perfil da subida. Então acendendo para uma centena, só matando o vídeo da cidade até. Azul 9543, esse para 2 já saiu, foi já final LS, já está estabilizado. 2 mil pés, autorizado interceptar final, 4 já estabilizado, azul 9543. Salvador, bom dia, o número 62 está vindo. Feito. Autorizado 340 até Guarulhos, Delta, Zulu 10 até Taubaté, Santa Lucita Elfa, Santa Lucita, Mótima, e primeira curva direita da fora do 10, 461, o transponder 1208. Azul 4207, cotejamento correto, reposto pronto, corpo chibeque e acionamento. Comparado, 7. Solo azul. 2796, está com 44 volantes, 4 de autonomia, treinando Maceió, está pronto para o táxi. Azul 2796, reporte para ingresso no pátio principal. Só para ingresso no principal, 4, azul 2796. Liga o secretário, ligou 100. Estrela de Juliette Transor, agora 36 milhas, apresenta isso da modificação. É a sessão nível 105, estimado de policial 907-1440. Frente, o uísque Charlie Papá, do translado, reporte calçado. Translado, o 105, Juliette Transor. Patrone, o 0 na sala, gol. Para o controle? Gol 1094, 2000 pés. 1094, contato radar na decolagem, o Brasil saiu da MOMO para o nível 370. 7, pode ir para a MOMO? 1094, negativo, manda a pista do treino. Vai manter. Alternada 140, estamos sempre em Recife, na frequência 1-2-1-8-5. Alterna 1-2-5, última 4-5. A secundária 2-5-5 pode continuar a primária, foi sobre o modulado. 1-2-1-8-5, alternada 140. 2-2-5. Localizador visual, azul 9543. Azul 9543, estamos sempre na frequência 1-1-8, última 9-5. 2-1-8-9-5, azul 9543. Oi, Sierra November Victor, é sua identificação, Victor Vou na programar para interceptar a chegada, 2 para o nível 070, existe na 021. Oi, Salvador, bom dia, o Azul 953. Azul 9543, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 139. Pouso autorizado, Azul 9543. Salvador Azul 6796, ponte espelho da 10, pronto. Azul 8796, bom dia, mantém a posição. O uísque Golf Oscar, já foi recebida a sua autorização, confirma o local de estacionamento e pronto, cópia? Sim, autorizado Vitória da Conquista, via Elefa, o piloto, após direto Vitória, nível 100, desceu de saída Arbor, após Elefa. Pista em uso no 7, decola primeira curva direita, transponder 5575, frequência do controle em 120, decimal 8. Golfe Oscar, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Gente, para acionamento, táxi de colagem, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, ajuste na 021, por favor. Autorizado a acionar reporte rápido. O gol no 04 pode dar código? Gol 10094, chame centro Recife na frequência 12.85, alterna 125.45. Chame 125.45, 04. Você poderia confirmar o vento para o 2796? Consiga 2796? Poderia confirmar o vento? 180 graus ou 939? Seguinte. Iniciando 2796. Chamando 6200 com universidade. Chamando 6200, revisa para 2209. 1-1-1, minha vez, contrário? 9962. Bom 962, eu disse para 2209. 2209, bom 962. Controle 2, Juliette Camilo. Juliette Camilo, você? Passar a pessoa do centro agora. Pedro, 407, controle 20.8. Olha, 20.8, azul 2796, grato. 20.8. Aqui o recife é mando 20.8, obrigado, Tatinha. Sobre o Salvador, bom dia, chamando a voz. Salvador 55, a sua identificação de fazer chegada a Mário para nível 070, ajuste no 021. Receber chegada a Mário para o 070, 072, 2300. Oi, Salvador, Papo Romeu, Sierra Nova Evento, está voando uma posição dura, vai atingir 4000. Sierra Nova Evento, da Sierra 2000, autorizado na ilha, sistema 0, repete estabilizado. 2000, autorizado, ele é sexual e vai importar estabilizado. O Polo 62, que é o nome na área, autoridade de desvio, repórter técnico. Controlar o PM, não tem nada. Tem máquina de controle? Não, tem controle. Tem máquina de controle, 49 mil de Nordeste de Salvador, radar encerrado. Para informação de voo e alerta, alterna em Centro Recife, na frequência 12.85, alterna 12.45. Ele Salvador, azul 2796. Por favor. Cadê o nosso canal? Não, não, não, não, não, não. Canal 200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020. 0020, mas temos um problema. Salvador, azul 2796. Azul 2796, contato radar de colagem, sobre a vista da Conde para nível 190. Conde 90, 2796. Azul Delta Lima, controle Salvador. Controle 56 de visagem, passo 40 mil, Salvador. Azul Delta Lima, lista do autoridade do comandante. Não atrás, eu vou reportar. Desculpe, eu acho que deve estar aqui. Quantos pontos de espera da Popa? Canal 200, vista para 3, meu céu, eu vesti na 021. 3.021, 021. 1162, vitoração para sequenciamento, mantém presente proa, proa 015. Proa 015, proa 016. 1162, vista para 4, meu céu, eu vesti na 021. 4021, 021, canal 9200, para interceptar o seu localizador, curva direita para o 080. Passou o curso, vai voltar então para o localizador, 6200. Aprisou no curso, localizador, por favor, meu Sierra 9200. Sierra 9200, deixa me tornar na frequência 1, 9295. 9295. Já não evito, continua com o espaço, você foi uma repista ali. Gente, a intenção de pouso do CA-92, a pista 971. A gente vai solicitar cancelamento sobre cima. Gente. 130. Direito 130. 391, vento 180 graus, 129, autorizado a decolar a pista no zero. 180. 180 para o curso da 1160. 200, 12 para 2 metais, autorizado o sinal de procedimento L88, 0 reporta habilizado. 2000, autorizado, reportará. 1162, 12 para 3 metais. Eu tenho 3 metais, 1160. Opa, Papa Romeo, Oceano, Avema Evento, está passando externo, solicito cancelamento com a base pela direita, pista 17. Oceano, Avema Evento. Plano modificado 22, reporte base para final pela direita, 17. Reporta a base para final, 17. Avema Evento. 0G6285. Decolagem 22, controle 20 da cima 8. Controle 208, 3, zona 91. Utilizador 6200. Esse nome é 200, chame o correio na frequência 198 da cima 95. 295. 6200, interceptor. Qual que é o controle? 1162, interceptor com esse caso de José. 1162, desça para 2 metais, agora se trata de comunicações. Alô, meu. Controle Salvador, um bom dia, tá 3191, cruza Bíblia e 707. É 3191, contato radar em decolagem, se vai vir saída da EL para o nível 340. Via da EL para o 340, tá 3191. O pessoal já está controlando? 6200. Cerrado, qual é a informação de voo e alerta? Frequência do centro 126.85, eterna 125.45. Pesado pouso, pista 97, 90. O potencial do hotel, controle? Azul 4207 autorizado, táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi ainda, quando o próximo chame torre em 118 decimal 95, ajuste na 021 no bom voo. Táxi de 95 por 15 vidas, levantar a formação. Centro de Venezuela, autorizado desvio após desvio autorizado brasileiro. Após desvios, voa Leda, 3191. Leia 255, 12 para 2, meu pé, autorizado, sinal elétrico, pistola 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado, ele é 5, reporte estabilizado, ele é 1162, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95. 1065, boa. Tá em Salvador, é o Bruno 162. Bruno 162, continua a aproximação, forma aí, pista livre. Beleza. O risco foge quando alinhar final da prova da colagem? Pegação na curva de esquerda, 3 zona 9 horas. 3 zona 9 horas, controle 6. 0 solo 25, direita solo 200, bom dia, autorizado o táxi, via Taxi Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, direto para o Alfa, mas aguardar a Alfa, 307. O Nuno 62, autorizado, posto, pista no zero, retorno 40 graus, no 149. Pode levar na pista no zero, gol, Nuno 62. Fusco, flash, decoche 28, controle 20, posição 8. 08, Fiocha, decolou na frente. O Chico Fiocha frequenta do solo Salvador. Tudo, beleza. Olha, o Whisky Golf Fiocha decolou na frente. Perfil da arma. Pegando o meu Whisky Golf Fiocha, contato radar decolagem, subavia saída para nível 100. Toma a centena na água, o Whisky Golf Alfa. Agora o Whisky Golf Alfa, suba via saída água para nível 100. Via saída árvore para 100, foi reportado, Golf Alfa. Tentar o controle. Para a placa, é com o teu rosto e o seu fio. Com o teu rosto, controle. É com o teu rosto, controle. Vai manter 1.500 até Salvador? Seguida descida, azul 4082. 4082, desce via para 4.000 pés, solicitou mantenha presente proa, limitado ao localizador. Solicitou mantenha proa, desce para 4.000, o azul 4082. Whisky Golf Oscar, voe direto à água. Água. Ô, Xané 6255, estabilizando aí, desce pista ali. Xané Torre 1895. Torre, bom dia, Xané 62. Bom dia, Xané 6255, continua. Boa tarde, autorizado táxi, via Taxi Alfa, Juliette, posição 10. Alfa, Juliette, 10, número 1. Baixo do senhor, aparentemente a 1.500 pés, não consegue ouvir o controle. Está visual, senhor, contrato. Viu 4082, desce para 2.000 pés nesta prova e percebe o localizador. livre, pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-4-9, altímetro 1-0-2-1. Autorizado, 1-0-6-2-5-5. 1-4-2-0-7, decolado aos 3-2, chão controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-10-0-8, fazer o 4-2-0-7. Desculpa. Controle Salvador, azul 4207. Processo na saída da El, faça meu teste. Salvador, azul 4207. 4-2, compete final mesmo, chama 1-8-9-5. Controle Salvador, tá. Azul 4082 é parte externa. A gente vai reportar externa aqui 2. O senhor vai manter 1500 até o destino? É de 1500 via corredores e reporte Paripe. Na 3895, boa tarde, autorizado Guarulhos, via Pesolu 10 até Papalfa Índia, direto Umbade, do Pesolu 44, Pagog. Nível 340, perfil de saída da El, linha da Mótiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5476, frequência do controle em 120, decimal 8. Guarulhos, autorizado nível 340, do Pesolu 10, Papalfa Índia, Umbade, Pesolu 44, Pagog. Segundo da 10, segunda direita, Bel, da morte, partindo 476 no transponder, 208 a porta, 3295. 3895, frequência do controle 20.8, protegimento correto. Pode pronto para o pushback e assinamento. 208, controle, 3295, pode. Praça do Salvador, bom dia. Gol 556, informação Lima. Gol no 556, bom dia. Autorizado Galeão, via Pernovembro 857 até Moço, nível 360, perfil de saída da El, Leda e Rumi, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5501, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via Pernovembro 857, Moço. Nível 360, da El Leda Irumi. Operando 1-0, curvando à direita, aciona 5501 e o controle 120, decimal 8. Gol 1556, posição 9. Gol 1556, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vou estará pronto. O 1162 está na guarda do sinalizador, 1-0. Ciente, 1162, espero na escuta. Obrigado. Solo, bom dia, Xané 6255, brota na Alfa, você escuta? Xané 6255, autorizado para seguir, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 4, 7255. De pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-4-9, altímetro 1-0-2-1. Convei 21, de pouso Azul 2796, 67 mil de Nordeste Salvador, Azul Cerrado, frequência de Aracaju, 120 do Sinal 3. 203, não. Salvador, bom dia. 1864. Dentro da Lila. Passando 178 para o estudo. 282, não solo aos 38, livre à direita, chame solo 121, decima 1. 21. É, dia. Tudo para o 050. Estou fundo 864. Tudo que pode voar, tá? Chaler 6255, sem balizador? É, falta o seu balizador aqui, senhoria. Gente, será coordenado. Obrigado, senhor guarda. Chegou agora aqui, rapaz. Gente. Azul 4082, após Alfa, ingresso Juliette, posição 01 indicada. Alfa, Juliette, posição 01. Azul 4207, chama sempre restrito na frequência 125, décima 1, na eterna 133, décima 95. 125, 133, 95, azul 4207. Olha, chegou, posso posicionar, vou passar a estabilizar o corpo. A corretor Golf chama em torno da frequência 198 do Sinal 95. Top, 8895, a corretor Golf. Top, bom dia, papapapai, corretor Golf. Bom dia, papapapai, corretor Golf, é parte do sinal de 3 milhas. Uma 437. Deixa eu pegar outro. Eu sou o site que a fala é essa de Salvador, deixa a gente tão desbordado. Esse sim, contando a verba. Recolhido em Golfo, livre, 7, vento 140 graus com 1-2 nós, altímetro no 021. Autorizado Recife, via pêndulo 7, nível 370. Saída Pucca, transição Aracaju, pista 0, primeira curva esquerda. Transponder 5505, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Autorizado nível 370, conforme, primeira da via pêndulo 7, saída Pucca, Aracaju, decola da 10 curva esquerda, acena 5505, controle Salvador 120218, 1790. 1790, repito, transvaler. 5505. 1790, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar, obrigado. Deixa até o 25-7, está autorizado, direto de destino. Para a máquina de Romeu, para o Romeu, frequência livre estacionar 45. Eu vou sobre a área de energia. Eu vou dar também um passo para descer. Júlio Delta Lima, repasse na rotatória. Por favor. Levels 3, autorizado para o Edicombe. Levels 3, mantendo nível 190, autorizado para o Edicombe. Para o Edicombe, rumo da Levels 3. Para o Edicombe, visual com o campo. Para o Edicombe, visual com o campo. Para o Edicombe, visual com o campo. Menos de uma milha, mantendo 510 no Romeu 44. Após, estamos servindo a frequência 1-9 do sinal 95. Fazendo lá o contrato, se não está autorizado, eu já chamo a todos. Estamos servindo 1-9 do sinal 95. Eu não sei gratuito. Controle, o Marcos Romeu abandonou o sobrevoo na Ericia. Na Alpro da região do Cabe, se é autorizado o cruzamento entre Timbre e Duna, para sobrevoar uma fumaça próxima à sua final. Mas se você romper, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, mantendo 510. Entre Simbra e Duna, mantendo 510, a visual da fumaça do seu setor, Mike Filete Romeu. Confirme, Mike Filete Romeu. Da região da torre, tem visual de uma fumaça preta no alinhamento da final da 1-0. Mike Filete Romeu, iremos confirmar com a torre. Romeu, Romeu 964, passo 060. Romeu 964, desce para 2, sucesso, autorizado, sinal eletro, pista 0, repete estabilizado. 2000, Romeu 4. Escuta, Romeu. A direção Romeu, a torre está quente, mas informou que é muito pouco a fumaça. O direção Romeu vai manter o setor, a fumaça de sempre. 3895, solo? Agora, 3895. Entre coordenação de solo com o Boeing 737 da Golf, eu tô a puxa simultânea no 09. O que você acha, controle? Tá, Barra Mel, o que você acha, controle? Tá escutando, controle. Deixa eu ver o flash, 52 mil Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo, alerta, chame-se a ter na frequência 12 mil, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Na 864, informa o tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas. Raio 44, mantendo 510. O seu plano cruzamento não vai interferir com a situação. Passagem melhor, boa noite, 64. O Delta Lima no solo 49, informa o pátio. Tente livre táxi, pátio 5, frequência livre estacionar. Aguarde para o pushback acionamento. Guarda, boa, 7904. Isso, eu vou 1894, chame o torre na frequência 1895. Obrigado, mãe. Confirme para o solo. 3895, confirme que eu vi alternada autonomia. Na 3895, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista na 0, via taxuência, quando o próximo chame torre em 1, ou no 8, décima 95, ajuste no 021. No 50 graus com o 9 na NASA, altímetro no 021. 021, livre o pouso na 10, no 864. Alô, Salvador, gol no 5.6, pronto, táxi 170, 3 horas e 27, altera ponto. Gol no 5.6, repita o POV. 1.70. Gol no 5.6, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1, ou no 8, decimal 95, ajuste no 021. Índia 895, quando o próximo, ajustado em 21, boa tarde. É 962, 12 para 2, meu pai. Autorizado na ILS, pista 90, resposta estabilizada. 2, resposta estabilizada. 1022, senhor? Sim, 1092, ajuste 1092, senhor. Sim, obrigado. Zona Avenida Curta, tá? 3895, quanto era uma zona? Frente da 3895, ali não tem 1-0. Ali não tem 1-0, tá? 3895. No solo 5-3, livre à direita, chame solo 1-2, um decimal 1. Vai livrar 2-1-1. 1-8-4. 3-8-9-5, após decolagem, está restrito no nível 1-0-0 até liberação do controle. Após decolagem, preciso uma cena agora, liberação 3-1-0-0. Salvador, 1864, bom dia. 1864, bom dia, utilizado o táxi, linha táxi em Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, bom dia. E dona Mike, 7 com meu. Essa Romeu, autorizado, mantendo 500. Boa tarde, gol no 556. 56 ali, mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Bruno 790, para informação. Informa o tráfego da companhia que livrou a pista, vai prosseguir via Alfa Juliette, posição 05. A gente vai coordenar a Bruno 790. O 3895, decolado ao 55, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, TAM 3895. Salvador, uma boa, TAM 3895, passa 2000, perfil da EL. Salvador, Salvador, passa minha 6-2-1-3, cliente da informação Lima, muito bom dia. Xené 6213, bom dia, autorizado Galeão, via pernão número 857 até Moço. Nível 360, perfil de saída da EL, Leda, Irume, pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5513, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado. Ciente após a decolagem, curva direita. Confirmada direita. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Xené 6213. 6213. Aí não vai ter na população. Eu também controle 5. Controle 3-2-1-6, informação Lima. 3216, aqui é a notificação, deixa eu ver chegada a malha para nível 050, ajuste na 021. Deixa eu chegar a malha para 050, 3216. Sim. 208, obrigado. Alternado é. É Natal, que é a Bravo, que é a Golfo. Bruno 790, confirmando o alternado Serra Bravo, no Demersango, Natal. Serra Bravo, Serra Golfo. Bruno 790, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Texo Índia, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 021, bom voo. Via Índia, 295, 290, 29, voo na 790, bom dia. Isso zero nessa pro autorizada ascensão, confirmo nível 370. Ascensão 340, tá 385. Na pro 180, tá nível 340, tá 3295. Autoridade do 3216, voa Duna? É, 3216, autorizado pro Duna. Obrigado. 3216, considero 3034. Confirma, entrou aqui? Eu vou estar aqui, Sutran, 3269. Que estátua? Salvador 739. Gente, mantém o ponto de espera, Bruno 790. Mantém o ponto de espera, na 790. 1110, rumo nordeste, mantendo o nível 1110. Gente, Sutran 3895, negativo, contato visual. Controle de Salvador, gol 556. Gol 556, contato radar da decolagem, suba a via, saída da aérea para o nível 360. Ok, havia sido pagado a restrição 100, então está livre da restrição, livre 360, confirme no 556. 56, mantém restrições, nível 100. 100, gol 556. Direto Leda, tem 3895. Romeu Golfo, confirma para seguir via corredor Axé. Bruno 556, como tráfego na posição de 10 para 9 horas. 5 milhas, rumo nordeste, eco 1110, mantendo o nível 1110. Gente, atingir vai manter 1110, no 556. Bruno 556, vocês mantêm o nível 100. Cliente, 100. Hotel Romeu Golf, pronto, cópia. Destrua oeste e chame o controle em 120, decimal 8. Anamé 356, sua identificação da sua vestida da Mário para nível 060, ajuste no 021. Decimal 95, ajuste no 021 no bom voo. É, tráfego esperado, atual de distância, para nível 360. 360 no 556. Juliette por 7. Na 0, livre decolar da 1-0, vento 1-8-0 graus, com 612 de nós. Descendo, igual a 9-7, navegado. Senhora, meu gosto, prossiga. Gente, vento em Salvador, 1-8-0 graus, com 5 nas, altímetro 1-0-2-1, reporte fora do solo. Bravo está fora do solo, está com o Whisky 507. Seu Bravo vai estar na paralela, senhor. Bruno 790, decolado 03, um controle 120, decimal 8, bom voo. 208, vou 790, bom dia. Gente, o Terra na Golfa afasta quantas milhas? Aproximadamente no Pituaçu. Gente, aguarde a transferência até o meu Golf. Aguarde a transferência até o meu Golf. Dael, transição coral. Saí da PUCA, fui de matéria no 100. Saí da PUCA, restrito 100, bom, 7x0. Tá 3895, chame centro Recife, na frequência 1, deixa a direção 1, na perna 1, 3, 3, 3, 9, 5. Confirme 3895. Uma, dois, cinco, décima, uma, perna, uma, três, três, décima, nove, cinco, tá, três, décima, cinco. Dois, cinco, um, três, três, nove, cinco, três, dois, nove, cinco. Olha, Papá Romeu, Hotel Romeu. Romeu, Hotel Romeu Golf, controle Salvador, autorizações. O Hotel Romeu está na costa de Cajazeiras, 500 pés visual. Sobrevoo é paralelo ao próximo ao Pituaçu. Hotel Romeu, Hotel Romeu Golfo, informe tráfego de 10 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, um Romeu 44. Ok, esse cara atento, está autorizado o paralelo? Hotel Romeu Golfo, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, 500 pés. Vai efetuar o cruzamento entre Simbra e Duna, Hotel Romeu Golfo. Gente, Hotel Romeu Golfo, informando a conta visual, Mike, Net Romeu Golfo. O Romeu vai subir para a sua notificação. O Romeu Golfo Victor, 66 milhas, Nordeste de Salvador, voo no Pro de Bom, para interceptar a chegada, reporte da desistida. Romeu Golfo Victor, voo na Pro do VR. Destaque pode descer, o Tão 3216. É 3216, espera 2136, estamos zero, repete estabilizado. 3236, eu não lembro. Controle, ótimo. Repetendo, espera 4000, ajustando a 021. 3216, Romeu Golfo Victor.